alguém que me faça chorar de novo, que me faça lembrar como sou imperfeito. Um relógio que faça meu tempo parar, alguém que não repita nada do que eu tenha feito, alguém que curta Harry Potter e eu dei Senhor dos Anéis como eu, que ache dinheiro um saco, que seja linda como a mulher que escolhi pra mim, que não se importe se homens usam salto ou sapato, alguém que ame pessoas e só use coisas, alguém que seja tão simples quanto o curso da água, alguém que eu idealize e me decepcione, vai fazer a coisa certa mesmo que julgue errada. Tô por aí fazendo pontes pra quem nem conheço, não quero que isso crie um muro entre eu e você. Eu te ensino a dar passos, me ensina a caminhar. É que se a gente não anda junto tem risco de se perder. São tempos difíceis, pessoas artificiais, pra ir ao luxo anos, pra voltar ao lixo meses. Sei que cê aguenta, pois toda mulher nasce de outra mulher, por isso são fortes duas vezes. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Procura alguém que me faça ser bom de novo e me lembre como eu amo comer pão com ovo. Que restaurante gourmet é até bom, mas arroz, feijão, carinho é o prato do povo. Me faça não ter vergonha de errar, me faça entender que o mundo ainda é mais que o meu ego, que as meninas que me importam tão dentro do meu lar. Tão me ensinar pra essa visão pra eu não criar um menor cego. Hipocrisia à parte, meu lado realista, vou poder a primeira vez ser menos machista. Na prática, a vontade é te prender e tudo, mas pássaro é pro vento, igual você pro mundo. Deitada no meu peito, conversa em silêncio. Então, cês já viram alguém falando pelo coração? Certeza que isso é algo efetivo, já que é igual o beat. Quanto mais bate, mais me sinto vivo. Mas se alguém te toca, eu toco a porrada. Disposição pra tudo, paciência pra quase nada. Quando eu te pego no colo, minha voz se cala. 5 dias com você, aprendo mais que em 15 anos com os cara. Coração na mão quando eu tô longe, oração, mó fé pra te ver bem. Horas são pouco ou quase nada pra descrever tudo que a gente tem. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yo, yo. Sinônimo de amor, yo, yo.